Bom se bom. Sucesso, Luzinho Moraes. Essa onda de pegar sem se apegar, foi que eu vacilei, não imaginei. De repente, logo eu que nunca fui de namorar, acostumado com a vida de solteiro, logo eu acostumado a enganar. Tá sem jeito, o feitiço virou contra o feiticeiro. Mais uma, mais uma pra conferir. Valeu, meu irmão, muito obrigado. Ei! Simão! Tomando tudo ao vivo aí, ó. Aquele abraço, minha querida. Essa onda de pegar sem se apegar, foi que eu vacilei, não imaginei. Logo eu que nunca fui de namorar, acostumado com a vida de solteiro, logo eu acostumado a enganar. Tá sem jeito, o feitiço virou contra o feiticeiro. Vou fazer, vou fazer.